Fecheiro 41, página 367. As marionetas estavam a observar-me com olhos pretos, alarmados. Espreitei pela janela, vi que as carrinhas das notícias se tinham retirado. Por isso saí para a noite cálida. Estava na hora de passear. Talvez ainda houvesse algum jornalista de um tabloide a seguir-me. Se assim fosse, não queria saber. Atravessei o nosso complexo, depois andei durante 45 minutos ao longo de River Road. A seguir entrei na estrada que passava pelo meio de Cartago. 30 minutos barulhentos e cheios de fumo. Passei por concessionários de automóveis, com caminhões expostos de forma apelativa, como se fossem sobremesas. Passei por cadeias de fast food, lojas de bebidas, mini-mercados e bombas de gasolina. Até chegar ao desvio para a Baixa. Não tinha encontrado uma única pessoa a pé durante todo o caminho. Apenas manchas sem rosto que passavam por mim de carro a toda a velocidade. Era quase meia-noite. Passei pelo bar, senti-me tentado a entrar, mas desisti ao ver tanta gente. Devia haver um ou dois repórteres acampados lá dentro. Seria isso que eu faria. Mas apetecia-me estar num bar, queria estar rodeado de pessoas, divertir-me, desopilar. Caminhei durante mais 15 minutos em direção ao outro extremo da Baixa, até um bar mais jovem, mais piroso e desordeiro, onde as casas de banho estavam sempre enfeitadas com vómito nas noites de sábado. Era um bar que os amigos de Andy frequentavam e talvez, quem sabe, arrastassem Andy com eles. Seria um grande golpe de sorte encontrá-la ali, pelo menos avaliar o seu estado de espírito da outra ponta da sala. E se ela não estivesse lá, então ia tomar uma porcaria de um copo. Infiltrei-me no bar o mais que pude. Não havia sinal de Andy. Tinha o rosto parcialmente tapado por um boné de beisebol. Mesmo assim, sentia algumas exclamações estridentes ao passar pela multidão de consumidores de álcool. Cabeças a virarem-se abruptamente na minha direção, os olhos arregalados na tentativa de identificação. É aquele gajo, não é? Meados de julho. Pensei para comigo se, quando chegasse outubro, me teria tornado uma personagem tão nefanda a ponto de servir de máscara de Halloween de mau gosto para um rapaz qualquer, trunfa loura e um livro da incrível Amy enfiado debaixo do braço. Gull dizia ter recebido meia dúzia de telefonemas a perguntar se o bar tinha uma t-shirt oficial para venda. Não tínhamos, graças a Deus. Sentei-me e pedi um whisky ao barman, um tipo mais ou menos da minha idade, que ficou a olhar para mim enquanto decidia se havia de me servir. Por fim, pousou um copinho à minha frente, de má vontade, com as narinas dilatadas. Quando puxei da carteira, levantou a palma da mão na minha direção, alarmado. Epá, não quero o seu dinheiro, de maneira nenhuma. Deixei-lhe na mesma o dinheiro, cretino. Quando tentei fazer-lhe sinal para me servir outra bebida, olhou para mim, abanou a cabeça e inclinou-se em direção à mulher a quem se estava a atirar. Alguns segundos mais tarde, esta olhou discretamente para mim, fingindo estar a espreguiçar-se. Os cantos da sua boca descaíram, enquanto acenava afirmativamente. É ele, Nick Dunne. O barman nunca mais voltou. Não podemos berrar, não podemos fazer um braço de ferro. Olha aqui, meu burro, vais-me servir uma bebida ou quê? Não podemos ser o idiota que os outros pensam que somos. Temos de nos deixar estar sentados e aceitar aquilo. Mas não me fui embora. Deixei-me lá ficar com o copo vazio à minha frente e fingi que estava embrenhado nos meus pensamentos. Verifiquei o telemóvel descartável para o caso de Andy ter telefonado. Não. Depois tirei para fora o telemóvel a sério e joguei uma paciência, fingindo estar absorto. A minha mulher tinha-me feito aquilo. Tinha-me transformado num homem que não podia tomar um copo na sua terra natal. Meu Deus, como a odiava! Era whisky? Uma rapariga por volta da idade de Andy estava ali de pé à minha frente. Asiática, cabelo preto pelos ombros, gira e pequenina. Como? O que é que estava a beber? Whisky? Sim, estou com dificuldade em... Ela foi até ao fundo do bar. Intrometeu-se na linha de visão do barman, com um grande sorriso do tipo, ajude-me. Uma rapariga habituada a fazer notar a sua presença. E depois voltou com um uísque num copo grande. Tome, incitou ela. E eu obedeci. Saúde, disse ela, erguendo a sua própria bebida translúcida e efervescente. Batemos os copos para brindar. Posso sentar-me? Não vou ficar aqui por muito tempo. Olhei à minha volta, certificando-me de que ninguém me estava a apontar uma câmara de telemóvel. Pronto, está bem, disse ela com um sorriso de quem encolhe os ombros. Podia fingir que não sei que é Nick Dunn, mas não vou insultá-lo. Estou a torcer por si, já agora. Tem arcado com as culpas todas. Obrigado. São tempos estranhos. Estou a falar a sério. Sabe quando falam em tribunal do efeito CSI? Quando todos os membros do júri já assistiram a tanto CSI que pensam que a ciência pode provar tudo? Sim? Bem, eu penso que há um efeito marido malvado. Toda a gente já viu demasiados programas sobre crimes verdadeiros em que o marido é sempre, mas sempre, o assassino. Por isso, as pessoas partem automaticamente do princípio de que o marido é o mal da fita. É precisamente isso, repliquei. Obrigado. É precisamente isso. E Ellen Abbott? Que se lixa, Ellen Abbott, disse a minha nova amiga. Ela é uma perversão ambulante, falante e androfóbica do sistema de justiça. Voltou a erguer o copo. Como é que se chama? Perguntei. Outro uísque? É um nome muito bonito. Afinal, o nome dela era Rebecca. Tinha um cartão de crédito a postos e bebia como uma esponja. Outro? Outro? Outro? Era de Muscatine, no Iowa, outra cidade junto ao Mississippi, e tinha-se mudado para Nova York depois de ter estudado para ser escritora, tal como eu. Tinha sido assistente editorial em 3 revistas diferentes, uma revista de noivas, uma revista para mães trabalhadoras, uma revista de adolescentes, e todas tinham fechado nos últimos anos. Por isso estava agora a trabalhar para um blog de crime chamado Who Done It, e estava risadinha na cidade para tentar obter uma entrevista comigo. Bolas, eu tinha de gostar da sua ousadia de miúda a fazer pela vida. Ponham-me num avião para Cartago. As principais estações de televisão não apanharam, mas eu tenho a certeza de que consigo. Esperei à porta da sua casa com o resto do mundo, depois na esquadra, e a seguir decidi que precisava de uma bebida. Foi aí que o vi entrar. Era demasiado perfeito. Demasiado estranho, não acha? Disse ela. Usava umas argolinhas de ouro com que estava sempre a brincar e tinha o cabelo enfiado atrás das orelhas. Tenho de ir, disse eu. As minhas palavras estavam um bocadinho pegajosas. Começavam a arrastar-se. Mas não me chegou a dizer porque é que está aqui, disse Rebecca. Devo dizer que é preciso muita coragem para sair sem um amigo ou alguma espécie de apoio. Aposto que se fartaram de o olhar de lado. Encolhi os ombros. Não faz mal. Pessoas que julgam tudo o que faz, sem sequer o conhecerem. Como aconteceu com a fotografia do telemóvel no parque. Quer dizer, provavelmente é como eu. Ensinaram-nos a ser pessoas educadas. Mas ninguém quer saber a verdadeira história. Querem apenas o apanhei-te, não é? Estou farto que as pessoas me julguem pelo facto de encaixar num determinado molde. Ela arqueou as sobrancelhas. Os brincos agitaram-se. Pensei em Amy sentada no seu centro de controle do mistério, onde quer que estivesse, a avaliar-me de todos os ângulos, a achar-me carente, mesmo tão longe. Haveria alguma coisa que ela pudesse ver que a fizesse cancelar aquela loucura? prossegui. Quer dizer, as pessoas pensam que tínhamos um casamento periclitante. Mas, na verdade, precisamente antes de desaparecer, a minha mulher organizou uma caça ao tesouro para mim. Amy devia querer uma de duas coisas. Que eu aprendesse a lição e sofresse as consequências de ser um rapazinho mal comportado, ou que aprendesse a lição e a amasse da forma como ela merecia e fosse um rapazinho bom, obediente, penalizado e cobarde. Uma maravilhosa caça ao tesouro, reforcei sorrindo. Rebeca abanou a cabeça com a testa ligeiramente enrugada. A minha mulher fazia sempre uma caça ao tesouro para o aniversário do nosso casamento. Uma pista leva a um lugar especial, onde encontro a próxima pista, e assim sucessivamente. Amy, tentei fazer com que os meus olhos ficassem marejados de lágrimas, pronto para os enxugar. O relógio por cima da porta marcava 00:37. Antes de desaparecer, ela escondeu as pistas todas para este ano. Antes dela ter desaparecido no dia do vosso aniversário. E é a única coisa que me tem aguentado. Fez-me sentir mais próximo dela. Rebeca tirou para fora uma câmara flip. Deixe-me entrevistá-lo com a câmara. Má ideia. Eu dou o contexto, disse ela. É exatamente disso que precisa, Nick. Juro, contexto. Precisa dele desesperadamente. Vá lá, só umas palavrinhas. Abanei a cabeça. É demasiado perigoso. Diga o que acabou de dizer. Estou a falar a sério, Nick. Eu sou o oposto de Ellen Abbott. Sou anti-Ellen Abbott. Precisa de mim na sua vida. Segurou a câmara, com a sua minúscula luz vermelha a olhar para mim. A sério, desligue isso. Dê-me uma mãozinha. Se eu conseguir entrevistar Nick Dunn, tenho a carreira feita. E terá feito a boa ação do ano. Por favor, não há perigo, Nick. É um minuto, só um minuto. Juro que vou dar uma boa imagem de si. Ela fez sinal para uma área reservada, onde estaríamos longe da vista de quaisquer mirones. Eu concordei com o aceno. E voltámos a instalar-nos, com aquela luzinha vermelha virada para mim o tempo todo. O que quer saber? Perguntei. Conte-me sobre a caça ao tesouro. Parece romântico, original e espetacularmente romântico. Assumo o controle da história, Nick. Tanto para o público, com P maiúsculo, como para a esposa, com C maiúsculo. Neste momento, pensei. Sou um homem que ama a sua mulher e que vai encontrá-la. Sou um homem que ama a sua mulher e sou o bom da fita. Sou aquele por quem devem torcer. Sou um homem que não é perfeito, mas a minha mulher é. E eu vou ser muito, mas muito obediente a partir de agora. Conseguia fazer aquilo mais facilmente do que fingir tristeza. Como já disse, consigo funcionar com energia positiva. Mesmo assim, senti um nó na garganta quando me preparava para dizer as palavras. A minha mulher é a rapariga mais fixe que alguma vez conheci. Quantos homens poderão dizer isso? Casei-me com a rapariga mais fixe que alguma vez conheci. Sua maldita cabra, sua maldita cabra, sua maldita cabra. Vem para casa para eu te poder matar.